uma tranquilidade, o quarto destre 0 para 1, 5 0 na margem. O 4220, boa noite. Senhor identificação autorizado via chegada à mare, desse mantenha 2000 pés. Altímetro no 098. 2000 no 098, chegada à mare, possibilidade de voar direto Duna, senhor. Autorizado Duna. E afinal ILS X-Ray para a pista na 0, informe estabilizado. Mas o 4220. Autorizado Duna, autorizado X-Ray da 1 a 0. Hey, good morning, Solo, clearance American 230, information Charlie, requesting clearance line. Little clearance American 230, information Charlie, requesting clearance to Miami, good morning. Good morning, American 230, information Charlie is corrected, confirm your time of flight plan. 230, information Charlie, requesting clearance to Miami. America 230, confirm your flight plan and the time. Schedule 30 after the hour. We're gonna probably depart 20 after the hour. We're ready right now, American 230. Roger, 0430, is that correct? 0430, that's correct, and we are ready at this time if we could get the clearance. Roger, your flight plan hasn't arrived here yet. Probably there's some problem. Just stand by, I'm going to call someone and see where's your flight plan. Stand by, and for copy, you contact 121-900. Okay, we'll switch to 121-900, American 230. 121-900. Affirmative, 121-900. America 230, my frequency. That's affirmative, we're standing by. Jacob, America 230. I'm going to America 230. VH4 Kilo Mike India Alpha, Flyer Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra Upper Zulu 7 after according of flight 10, flight level 340. Departure from runway 10 after departure left turn. Modo departure Mike Oscar departure, Nenin transition. November Echo, November India Mike transition. Call code 5161. Departure Salvador Control 120 small region. Zulu 20, Tango Romeo Sierra, uniform Zulu 7, on file, flight level 340, at a runway 10, Mambo departure, Nenin transition, squawk 5161, and departure 120, decimal 8, number 10, 230, thank you. CH4 Kilo, Mike, India Alpha, left turn of departure. Alpha departure, left turn to west. Kilo, Mike, India Alpha, Miami. The 230 is back correct from the rest for push and start up. Okay, and can you spell the first intersection after left turn? The left turn direct to Kwakbu after departure. Affirmative. Left turn after departure. You are cleared for Kilo Mike India Alpha. Your destination is Kilo Mike India Alpha, Miami. Copy, American 260, will call you for a push. Mandou dar um passareto 2228, boa noite, para conquista 8054. Passareto 2228, Charlie, confere, autorizado, terra bravo, quilo Vitor, via alta do plano, nível 180. Decolagem na pista no zero, curva direita, saída arbor, após a posição elefa, após DCT ou pilar. Transponde 5142, controle Salvador 120, decimal 8. Zero conquista 180, decolada 10 com curva direita, 5142 nacional 108, saída arbor elefa, após DCT. Após elefa, voa pilar e após DCT conquista. Adoro Lepo, Pilar e faz o que? Cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Estabilizou 4220. 4220, agora quanto 1190. 85. 8895, obrigado, uma boa noite, 4220. Salvador, muito boa noite, azul 4220, estabilizado, X-ray 10. 4220, autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 099. Gente, livre pouso, 10, 4220. ground, American 230, ready for push and engine startup, gate 11. Clear for push, back and startup, call me ready for taxi. Okay, for taxi, American 230. Quatro dois zero, Paulo Alves, 1-0, próximo direito, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 4-2-0, livrando-se, escuta. Boa noite, Azul 4-2-0, táxi aprovado via Alfa. Quilo, parte 3, atenção, sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, sinalizador, mais um 4-2 já. Bom dia, 1-1-7-2, bom dia, senhora, indicação, autorizada. Bem-vindo, país, altímetro 1-0-9-7. Confirme a transmissão de intensidade, começa de novo até o gol para 1. 1-1-7-2, acione identificação via chegada Mari, esse mantenha 2 mil pés. Altímetro 1-0-9-7. A 2000 pés, 17 possibilidade por aqui, Duna, por 1172. Autorizado, Duna, após Pabog, por 1172. Após Pabog, segue Duna, por 1172. Vai funcionamento para fazer 2228. Aguarde, passarei da guarda, mantenha a posição. Salvador Ground, American 230. O 42 nomeia a senhora identificação dessa via, chegada a Mari. Veio sem mantenha nível de voo 050. 8-2-2-2-2-2-2. Pushback, sinal mais autorizado, chame o táxi. Camarada, 172, controle. Prossiga, 1-1-7-2. 1-1-7-2, e o controle autoriza manter a presente velocidade. Reporte para início de redução. Afirmativo. Botamos redução para 1-1-7-2. São 3520, bom dia, acione a identificação. Foi Mari, em Mari intercepta a via chegada, vê se mantém a nível de voo 060. Mari 060, intercepta a via. Só confirmando, a gente mantém a nível completo. 3520, a velocidade está a critério, caso necessite de alguma redução, controle informa. Salvador Tower, American 230, ready for takeoff on runway 10. American 230, line up and takeoff runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Alright, clear for takeoff 10, American 230. Para o táxi, passaria do 2228, estamos a Salvador, 5 horas 49 a bordo. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e Táxi Índia, ponto de espera Torre 1-1-8-95, PNH-1-0-9-7, passarei do fim. Ponto de espera no 0, Pátio 1, Índia, 118-1-5. E 520, voe ITAP. ITAP, 520. O 42 na meia desse mantenha 3 mil pés. Altímetro no 097. início na redução. Voo 1972. Voo 1972. America 230, Airborne 26, contact Salvador Departure Control 120.8. Good night, man. Salvador Departure American 230, airborne at 2004, flight level 340. Personal line 230, radio contact, climbing maintenance level 340 via moment departure. Via moment departure up to 340, American 230. Salvador, boa noite, Fez 1970, autorizado via chegada mar e desse mantém a nível de voo 060, acione a identificação. Voo via mar para 60, transfer. Sinal 110, voo 1972. 2 torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Voo 1172, sinal da 10. Voo 1172, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Aguardo. Salvador Departure American 230, we need a heading of about 270 for weather. America 230, clear the view. Sete vídeo. Sete vídeo de Bruna vai ter 3D4206. 3D4206, desça para 2.000 pés, autorizado ILS 5.0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado com a 2.006. 3520, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 7, autorizado ILS 5.0, reporte estabilizado. 2.017, Seria 2228, colado aos 28, chame controle de Salvador 208. 208. Voo 1172, informação chave sobre o campo. Chegou moderado. Tente, grata a informação 1172. Todo Salvador, muito boa noite, passando 2228. 2228, com data radar. Mantém 180 via Arbor. Arbor 180, passando 2. And Departure American 230, down deviating, requesting pessimization, direct Cosmo. 0 flight direct to Cosmo, respect. Direct Cosmo, Mega 230. Estabilizou sinal 4206. Dois no meio, completa sinal, chama a torre 1-1-8. 8-9-5. Exame 70, reduz a 2-1-0-9. Para 3.000 pés, ajuste no 0-7. Redução 2-1-0-9, 3.000 pés, 0-7, da 3-1-7. Número próximo direito, chame aí, Solo 1219, chame pista livre. Solo 1219, é o Solo 1179. Solo 1219, pista livre. Da pista, 1972. Azul 42 no meio, ponto autorizado, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, no 3-9, chove moderadamente sobre o campo. Taxi aprovado via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 1972. Okay, 2685 or 2545, American 230, connect. São Delta em curso agora, hora certa 0433, autorizado Serra Bravo Romeo Fox, via rota do plano, nível 370. Decolagem na piscina 0, curva à esquerda, saída Pucajamo Caju. Transponder 5163, controle Salvador 120.8. Dois, planejamento correto, chama pronto para o estacionamento. Exame 70, informa o tráfego de proporção de 1 hora, 1 4 milhas, 1 oeste, passando 080, seguida por 180, 1 ATR 72. Área 22228, informa o tráfego 11 horas, 1-2 milhas, rumo nordeste, passando nível 090, descida para 3.000 pés, na rua de 320. Sérgio, não te quero, 2-2. Polo Salvador, Azul 4216, Libró. Azul 4216, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 4216. Está autorizado o procedimento para o SAR 3170? 3170, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Autorizado ILS X-ray, pista no 0, reporta estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado ILS X-ray, SAR 3170. O 3520 estabilizou? Afirmativo, tá 3520. 3520 completa o sinal LS, tá na torre 1895. 295. Da 3520 na final, tá embaixada na base. É 3520, posto autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 159. Como ali, cuja, chuva do meu campo. Confirmo, tá 3520. Copiou as informações? Não copiou, senhorita, repete, por gentileza. Posto autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 159, chove moderadamente sobre o campo. Ciente, tá 3520. Na remetida está 3520. 3520, estudo para 2000 pés e aguardo transferência. 2000 na sua escuta. Três chame o controle de Salvador 120 decimal 8. 208. 3170. 3170, completa o final, chama a torre 198, décima 95. Torre 1295, graças a uma boa noite. Bom. controle da 3520. Passarelo 3228, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 1288, 1260. 1260. 3520. 3520, vetoração para, final ILS, curva esquerda, proa 300. Esquerda 300, da 3520. 3520, qual o motivo da remetida? O motivo foi que o artista estava informando que não tinha chuva, nós estávamos configurados para pista seca. Aí, conforme a altitude lá, a política da nossa empresa não permite que a gente mude a configuração na altitude de pouso. Então, a gente iniciou a remetida e vai configurar agora na pista molhada. 3 afirmativo, copiado. Nono 92, ponto 190 autorizado, chame pronto táxi. Salvador, muito bom dia. 2520 para o localizador, curva esquerda para o 1150, reporte estabilizado. Esquerda 1150, para 3520. Espera, torre 1895, canhão 1097. Então, 3170, mantém a posição aqui na Juliette, aguarde ingresso, portão previsto 11. Mantenha a espera. 3170 autorizado ingresso pista. Corrigir, autorizado ingresso, pátio 1, no portão 11. Pátio 520 estabilizou. Afirmativo, 3520 agora estabilizado. 320 completa sinal, chama a torre 198, decimal 95. 295. Afirma, após o pouso da aeronave na final. Devido a teto, não dá pra ver. Ah. Pode torre, tá 3520 na final, tem baixar pra lá. É 3520, pouso autorizado fixo no 0, vento 1-0 graus, 1-0 norte, chuva leve. voo 9192 autorizado, melhor manter no zero. Fala 5-1, próximo à direita, 2-1, 219. Direita, 219.